A Sura da Abundância. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Inna a'tainaka al-kawthar. Por certo, nós te demos Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Então ora teu Senhor e mola as oferendas. Inna shani'aka huwal abtar. Por certo, quem te odeia será ele o sem posteridade.